O Senhor é meu pastor, nada temo. Em seus braços encontro paz e direção. Ele me guia com ternura aos pastos verdejantes, junto às águas tranquilas, onde a alma descansa. Oh meu Deus, eu te louvo, tua bondade não tem fim. Nos momentos mais sombrios, és meu doce amparo. Contigo eu avanço, na luz resplandecente, o amor e a graça cada dia me acompanham. Ele restaura minha alma, me conduz no caminho das veredas da justiça. Com fé eu sigo, quando o vale é escuro, mal nenhum eu temo. Teu cajado me guia na senda perfeita. Oh meu Deus, eu te louvo, tua bondade não tem fim. Nos momentos mais sombrios, és meu doce amparo. Contigo eu avanço, na luz resplandecente, o amor e a graça cada dia me acompanham. Tu preparas uma mesa ante meus adversários, unges minha cabeça de luz, sou preenchido. Meu cálice transborda, tua generosidade. Vivo em tua presença, verdade eterna. Oh meu Deus, eu te louvo, tua bondade não tem fim. Nos momentos mais sombrios, és meu doce amparo. Contigo eu avanço, na luz resplandecente, o amor e a graça cada dia me acompanham. Alegria me envolve, tua graça é meu abrigo. Habito em ti, Senhor, eternamente amigo. Em tua casa eu vivo, cada dia te celebro. Meu pastor, minha luz, a ti só me entrego. Oh meu Deus, eu te louvo, tua bondade não tem fim. Nos momentos mais sombrios, és meu doce amparo. Contigo eu avanço, na luz resplandecente, o amor e a graça cada dia me acompanham.